Panorama Agrícola para 4 de novembro de 2010, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é quinta-feira, este é o Panorama Agrícola de 4 de novembro, noite de lua minguante. O ditado de hoje é: coma a metade, ande o dobro e viva mais e melhor. Na dica desta quinta-feira, batata frita picante, aprenda como fazê-la. E na entrevista especial sobre o encontro da EPAGRE em Joaçaba, bem-estar profissional para o desenvolvimento de um bom trabalho no meio rural. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para dar um sabor picante às batatas fritas, coloque junto rodelas de cebola antes de fritar. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nesta sexta-feira, dia 5 de novembro, e no sábado, dia 6, acontece em Joaçaba, no meio-oeste do estado, o encontro de integração dos funcionários da EPAGRE. Para falar sobre esse assunto, que mobiliza 1.500 funcionários e familiares da EPAGRE, está aqui conosco no Panorama Agrícola o diretor de Desenvolvimento Institucional da EPAGRE, Nelson Figueiró. Figueiró, fale um pouquinho para o ouvinte do Panorama Agrícola a importância de um evento como esse encontro para o bem-estar da família epagriana. Eu diria que a EPAGRE hoje é uma empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural do estado de Santa Catarina, e ela tem no seu quadro funcional em torno de 2.300 funcionários. Um capital humano invejável do tamanho, da qualidade e capacidade sem igual no país. Considerando que a grande família epagriana carece de momentos de convívio e confraternização, esse encontro, o encontro de integração dos funcionários da EPAGRE, que acontece a cada 2 anos, é um desses raros momentos de integração e convívio. Diversão, nostalgia e principalmente a valorização da relação humana entre a família epagriana. De fato, valorizando o funcionário, isso acaba tendo um impacto positivo no seu trabalho junto ao agricultor, né? Sem dúvida, a valorização do profissional, a valorização do funcionário traz essa consequência que é o desenvolvimento de um bom trabalho no meio rural. Eu diria ainda que esse evento que irá acontecer nessa data 5 e 6 é o 12º encontro estadual. Já é bem tradicional. Bem tradicional. Tá? E dizer também que a equipe de funcionários que está trabalhando na coordenação nessa região está se empenhando de uma forma extraordinária para realizar, sendo um dos melhores eventos. Não que os demais não foram, mas querem realmente tornar esse um dos melhores eventos. Como um marco, uma referência. Como um marco, como referência, e recebendo com toda alegria e satisfação, fazendo assim com que todos se sintam bem e desfrutando desse belíssimo encontro familiar. E todos esses preparativos estão sendo encaminhados através da programação, que já foram encaminhados para todas as associações, né, que representam os funcionários. E haverá também uma recepção a todas as delegações, junto com no pátio de uma empresa de beneficiamento de soja, em Joaçaba, no acesso sul da cidade, onde estarão, então, todos presentes. Onde isso, serão, isso no dia 5? No dia 5. Onde lá serão entregues também todos os materiais necessários para as delegações, sendo repassado todas as informações para que tenha, então, uma boa estadia e um bom desenvolvimento de todo o encontro. Mais do que uma competição, é uma confraternização. Perfeito, perfeito. Por isso que a partir então das 14 horas terão início as competições. Sexta-feira, dia 5. Exatamente. Terão o início as competições esportivas, e atrações culturais no complexo esportivo da UNUESC, próximo ao campus da universidade, né? Então lá serão disputadas modalidades de futebol suíço, vôlei, tênis de mesa, sinuca, bolão, bocha. No Clube 10 de Maio, no mesmo horário, acontecerão outros tipos de jogos, por exemplo, canastra, dominó, xadrez. E a modalidade de truco terá um palco especial, que é no caça-tiro, lá de Joaçaba. Ainda então, assim, nesse mesmo dia 5, a partir das 20h30, todos serão recepcionados, todas as delegações, no Centro de Promoções de Joaçaba, localizado às margens da BR-222, onde acontecerá então a cerimônia de abertura e será enriquecida com apresentações artísticas e jantar dançante, no dia 5. Já no dia 6, no sábado pela manhã, a partir das 8h30, iniciam novamente as competições esportivas, iniciando aí neste momento com a corrida rústica, tá? E as demais modalidades que já estavam sendo desenvolvidas no dia anterior, né? E a partir das 13h30 inicia a apresentação de talentos culturais e da família ipagriana, né? E logo após, então, reinicia as atividades esportivas. Segundo a coordenação que está preparando todo esse encontro, eles também dizem que o momento é de fechar com chave de ouro, ou seja, após a cerimônia de encerramento, acontecerá, então, no mesmo centro de promoções, a partir das 20h30, a cerimônia de encerramento com um delicioso jantar e o baile de encerramento. Isso no sábado, isso, dia 6, em Joaçaba. Exatamente, tá? E aí essa comissão organizadora, espera atender a expectativa de todos, né? E para isso necessita, inclusive, contar que as delegações estejam presentes e os convidados, seus familiares, estejam todos presentes lá, né? Bem, imagina que todo esse encontro em Joaçaba, o EIF, né? Encontro de Integração de Funcionários da IPAGRE, precisou de muita organização, planejamento e também de apoio, né? De patrocínios. Perfeito. Obviamente que esse encontro, houve a necessidade de apoios de parceiros importantes que fazem parte da IPAGRE, então, do dia a dia da IPAGRE. Podemos aqui, então, mencionar um dos principais parceiros da IPAGRE, que é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, que tem uma missão de ser a melhor solução em serviços e intermediação financeira, atender a expectativa do cliente acionista, fortalecer o compromisso entre funcionários e empresas e contribuir para o desenvolvimento do país, né? O Banco do Brasil, por ser o primeiro banco dos brasileiros no Brasil e no exterior, o melhor banco para trabalhar e referência em desempenho, negócios sustentáveis e de responsabilidade socioambiental. O Banco do Brasil também ele é como um dos principais agentes de desenvolvimento econômico e social do país, impulsiona a economia e desenvolvimento atuando de forma responsável para promover a inclusão social, por meio da geração de trabalhos e renda, buscando sempre a sustentabilidade de todos os seus negócios e desenvolvimento regional sustentável. Hoje, o Banco do Brasil tem uma relação de cooperação muito forte com a IPAGRE nos projetos de crédito rural, em especial o PRONAF Santa Catarina. Também podemos dizer um dos parceiros importantes, que é a Ford Dimas. Ela, com a tradição, se constrói valores, inovação, excelência e respeito ao cliente. Assim, a Ford Dimas fez a sua história. Com 35 anos de mercados, o Dimas é um fornecedor de longa data, longa história com a IPAGRE, atuando no comércio de automóveis e caminhões. Ela tem uma relação que promove soluções em transportes, atendendo da melhor forma as necessidades das empresas parceiras, como é o caso da IPAGRE. A Ford fazendo sempre mais para cada um de nós. Perfeitamente. O diretor de desenvolvimento institucional da IPAGRE, Nelson Figueiró, aqui no Panorama Agrícola, entrevista sobre o EIF, Encontro de Integração dos Funcionários da IPAGRE, nesta sexta-feira, dia 5, e neste sábado, dia 6, em Joaçaba. Uma injeção de ânimo na família ipagriana, é isso, Figueirão? Esse encontro, esse evento que acontece a cada 2 anos, é um momento, na verdade, da gente renovar as nossas energias, tá entendendo? Parar para uma confraternização, o conhecimento e o intercâmbio dos profissionais e das famílias, tornando essa IPAGRE que a gente sempre conheceu e que é uma das melhores empresas de pesquisa e extensão do país. E Santa Catarina é uma referência primordial para todos os catarinenses e principalmente para o nosso cliente, que é o produtor, o agricultor familiar e, enfim, todos que trabalham no meio rural. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.